Bonf, o azul 27, favorito. Quente, mantenha a chegada Bonf, desça para 2000, Pães, Kinegano 096 e LSXI autorizado, informe estabilizado. 2000 Pães, eu vou estar em o azul 27, favorito. Channel 6224, voe proa do Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, o Channel 6224. zona final azul 27. Azul 2703, controle ciente, chama a torre frequência 118, decimal 95. Torre 1895, obrigado, Thomas. Torre Salvador, muito boa noite, azul 2703, ILF da X-Ray da pistola 10. Serviço radar terminado, chame Aracaju, frequência 120.3. Vem chamar Aracaju 1203, boa noite. Vento no 40 graus, 05 nós. Fundo autorizado, pista 10, azul 27. Salvador, Chané 6074, formação Bravo. Chané 6074, aciona identificação, autorizada a chegada por MED 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 096. 050-0096. Solicita a proa de Duna, oitave. Chané 6074, autorizado Duna. Duna 6074. Azul 2703 no solo aos 38, continuidade. E a Alfa, Kilo 43, posição 2, Romeu. Alfa Kilo para o pátio 3, a posição será 2 Romeu. Até lá na sua escuta, muitíssimo obrigado, uma ótima noite, uma ótima noite. Boa noite também, tudo bom? Alfa Sônia, identificação, via chegada bom médio 1, desça para o nível de voo 060, o ajuste na 096. 060, bom médio 1, ajuste na 096. Canal 6074, desça para 2000, pés, que negão no 096, ele é taxi autorizado. 2016, autorizado, ele é Canal 6074. Salvador, Xanem 074, visual no setor, autorizaria a proa do externo? Xanem 074, solicita a aproximação visual. A visual. visual no setor, solicita só apenas voo externo. Mantenha a chegada em forma estabilizada, China 6074. Mantendo o repórter estabilizado, 6074. Salvador, passar esse 2224, ciente da informação. Bravo. Tira 2224, essa identificação via Bomed 1, a porta de ideia de descida. Via Bomed 1, já no ponto ideal de descida, passar esse 2224. Gente, passar 2224, desça para nível 050, sob vetoração, curve à esquerda, proa 075, temos que essa proa. Radial 260 de Salvador. Esquerda pro 075 até a radial 060 de Salvador, confirma? 260 de Salvador. Até a radial 260 de Salvador, passagem de 2224. Autorizado para 5.000 pés. Relativo. Foi 2224 em forma de velocidade. Velocidade 2190 nós. Gente, tem condições de mantê-lo na descida? Afirmativo, 2190 nós mantendo. Gente. Boa noite, Gol 972, tem Sobral. Gol 972, esse é a identificação, desça para 4.000 pés sem restrições, que negar 90 nomeia. Ah, da presente, vou proa, pela vetoração, curve à esquerda na proa 050, com 972, limite ao localizador. Esquerda 050, limite ao lock, tá? Então é a mesma proa de Itapes, Gol 972. É, entre Itapes e Duna, o Gol 972, tem condições de voar Duna? A gente vai até o externo, se quiser. Negativo, vou Duna. Em qual velocidade está mantendo? Está com 325 nós. Quente. O 5127 desça para 2.000 pés, que negar 0 nomeia e ele é esse que foi autorizado, em forma estabilizada. Sim, desce para 2.000 pés, pode ser estabilizado, azul 5127. Localizador 6074. Bem, chame a torre frequência 118, decimal 95. Torre 118.95. Salvador, chame 6074, estabilizado, ele é X-ray 190. Chama 074, ajuste a tintura 0 no meia, pouso autorizado, pistão 0, vento no 50 graus, 05 nós. 105 com 05? Afirmo, 150 com 05. 150 com 05, Chama 074. Mesmo limite. Esquerda 065, para passar em 2224, limite radial 260. Permitido. Valeu, boa noite, Xanar 6258, informação, bravo. Xanar 6258, aciona identificação, desça via chegada da Bomed 1 para nível de voo 060, informe velocidade. Desça 060, Bomed 1, abastecendo 250. Sente. Aparelho 2224, novo limite, radial 280 de Salvador. Novo limite agora, mantendo a proa 065, radial 280 de Salvador, descendo para 5.010. Nossa área de 2224. 1, libera a próxima direita, continue táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 62 a Lima. Alfa, Kilo, pátio 3, 62 a Lima, 6074. Gol 972, voo e Duna. Já tá voando Duna, gol 972. Controle o azul. Gol 972, qual a linha pro que tá mantendo? Econo 27, alinhado ao visual. Gol 972, qual a linha pro? Proa 054. O radar tá 059, a proa do externo. Então tá errado isso, ele tá voando 054. Negativo, 059, agora curvando à esquerda. Agora a gente tá, o vento tá 150 com 19, 19 da direita. Sente, agora voando Duna, desça para 2000 pés, carregar no 096. 2000 no 096. Controle azul, 527 estabilizado, natural. Sente, azul 527, chame a torre frequência 118, decimal 95. 895, boa noite, obrigado. Boa noite, azul 5127, final de 5 milhas. Azul 5127, ajuste no 0 no meio, pouso autorizado, pistão no 0, 130 graus, chão vento, meia dúzia de nós. Vento e pouso para o azul 5127. Vai atingir 5 mil pés, pode continuar a descida. Passeio 2224, autorizar descida para 3 mil pés, que legal no 0 no meio. Autorizar a descida para 3 mil pés, o ajuste é na 0 na meia. Passarem de 2224. É 6258, informe seu número 3 para aproximação, inicie redução para 2209. 220-6258. Gol 972, ILS reautorizado e FAMP estabilizado. Autorizado ILS 972. Chama 6258, desça para 4000 pés sem restrições, quem negar na 096. 4000 sem restrições, no 096, 6258. controle, boa noite, Scan 3398. Scan 3398, oceano identificação dessa via chegada Bomed 1 para nível 050. 050 via Bomed 1, Scan 3398. Scan 2224, autorizado ILS X-Ray, direita 075, informe estabilizado. Direita, Goa, fora 075, informará estabilizado. Passaram 2224. No 5127, no solo aos 55, liberando a próxima direita, taxiway Golf, segue táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Golf, Alfa, Juliette, portão 1, ciência azul, 5127. Interceptando o localizador, passarelo 2224, controle Salvador. Change autorizado descida para 2000 pés, aguarde transferência para a torre. Autorizado descida para 2000 pés, agora transferência com a torre de controle. Passarelo 2224. Salvador, boa noite, Azul 4062, da Bravo, descendo no 50. Azul 4062, acione identificação dessa via chegada Bomed 1 para nível de voo 060. 060, 4062. Voo 972. Voo 972, chame a torre frequência 118, decimal 95. 295, 972. Boa noite, 1872, estabilizado, ele é para dela. 972, ajuste altímetro no 0 no 6, confirme avistando piscina 0. Tá, 1.7 milhas externo, visual, e ajustado no 0 no 6, 972. 972, autorizado pouso, piscina 0, vento no 40 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso, 972. Na 6258, autorizado descida para 3000 pés, que negão na 0 no 6. 3000 na 0 no 6, 6258. Os 224, informo que vai seguir tráfego 12 horas, 8 milhas e meia, Boeing 737-800, economia 0 de grau de speed. Paciente reduzindo então, passaram 2224. 2224, agora chame a torre na frequência 1918.95. Torre Salvador 1895, passarei em 2224. Oxana 6258, desça para 2000 pés, ILS FM autorizado, informe estabilizado. 2000 pés, livre, UFP 90-6258. Autorização para pouso número 2, passar 2224 no ILS. Alfa Tango 72, final ILS, curva 60 de ground speed. 6258. Controle do C33 na vez, pode fazer o IF, que dá um zero? 398, autorizado ILS, o IF, que dá pistola zero. Após o Omega, autorizado voar na Prozor de 366, descer para 2500 pés, QNH 10, 16. MCC, 3500 pés na Pro aqui, descer a vista 366, tá 33 na vez. Libere a direita, continue táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Cliente, livrou a Alfa Juliette para o 04, qual o nome na 72? Passaria 2224, autorizado pouso pistão 0, vento no 30 graus, 05 nós. Para 30 com 05 nós, livre pouso na 10, teve pouso mais travado, passaria de 2224. Exame X-Ray 10-6258. Gente, eu chamo a 6258, chame a torre frequência 118.95. 1895. 3398, ILS UISC autorizado, informe estabilizado. Autorizado ILS UISC, 3398. Salvador Bosch, né? 6258, final X-Ray 90, 2 milhas de externo. Noite, 6258, continue a transmissão, aguarde, está livre. 2224, do solo 05, direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 2224. Pouso autorizado, pista no zero, no 40 graus, 5 sinais. Vive pouso no zero, só confirma o vento, senhor, no 40 com... Pouso 062, desça para 3.000 pés, Canegal no 096. 3.000 pés no 096, 4062. Aproximando a Juliette 2224. Ouvindo aí. Aproximando a taxa Juliette 2224. Pisado, Juliette remota no 3, 2224 para trás. Juliette remota 13, 2224. Sim, estão 3398, chame a torre frequência 118, decimal 95. 295, boa noite, 3398. Boa noite, azul 4062, desça para 2000 pés, que negão no 096. ILSX autorizado, inicie redução para 1809, informe estabilizado. 3000 pés, reduzindo 1809, informe estabilizado, 4062. Xené 6258, no solo 07, direita, táxi via Alfa Kilo para o pátio 3, posição 5 Romeu. Alfa Kilo, pátio 3, 5 Romeu, 6258. Azul 4062, informo que vai seguir tráfego posição 1 hora, 9 milhas e meia, Airbus 321, coluna 50 de grau de speed. Ciente, o azul 4062 está reduzindo. Salvador, boa noite, Luna 222. Luna 228, boa noite, assina identificação dessa via chegada da Bonai de Uno para nível 050. 050, a próxima box seria possibilitar? Após a BOG está autorizada para o de TAP Gol no 228. A BOG TAP 228 da Gol. Visador, Azul 4062. Azul 4062, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 895, 4062. Oi, Salvador, boa noite, Azul 4062, final no 0, 7 milhas. Azul 4062, boa noite, continue a aproximação, aguarde o estalinho. 4062. No solo Zuno 1, direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, chamante para Juliette, da 3398. Ligou no 228? Prossiga. Estou acessando de sua direita aqui, 075 de proa, por mais 10 milhas após minha proa intacta, ok? Controle ciente, informe ao término. 222 da Gol. Pouso no 04062. Ingresso 4, 398. 398, ingresso taxi Juliette, portão 7. Juliette pro 7, 398. Tente, desça para 2000 pés, QNH 06 e ILS XR autorizado, informe estabilizado. 2000, tente autorizado ILS 1228, vai chamar estabilizado. Salvador, boa noite, passarei do 2228. Passarei do 2228, prossiga, só é a tua zona. Boa noite, senhor. Tá ciente da Brava, autorização conquista. Ciente, aguarde a cópia, o ajuste 90, nomeia, prepare saída Arbor 1, transição elétrica. Arba, ou no transição elétrica, vai preparar, aguardando o pop, é o 2228 e vai cumprir o gradiente inferior da decolagem. Estabilizado, 1228. Coluna 228, chame a torre frequência 118, decimal 95. 1295, boa noite. 222. Touro 228, boa noite. Gol no 228, boa noite. Foi autorizado, 50 no 50 graus, 59. Livre pouso, pista no 0, 1228, confirma o vento? 150 graus, 59. Eficiente, 1228, obrigado. No solo 25, táxi à direita, táxi via Alfa, Kilo para o pátio 3, posição 1 no Lima. Alfa, pátio, Kilo, confirme a posição 1 no Lima. 1 no Lima. 1 no Lima, obrigado.